primeiro Lusolaço. Um trem azul de Miró de Muribeca. Um trem azul passa na paisagem verde. Eu fico com a minha bagagem, notícias de morte, amores incuráveis. O trem passa azul na paisagem verde, na bagagem, um livro de Drummond para os primeiros socorros, poesia, respiração boca a boca. O trem passa azul na paisagem verde. Eu fico preso aos trilhos, preso a tanta confusão que é estar vivo.